Alaska Whisky, autorizado final, 17. Autorizado final da 17, November Alaska Whisky. November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, autorizado pouso no 7. O vento é 70 graus, 059. Autorizado pouso no 7, November Oscar Whisky. No solo 28, ligou à direita, chame o solo 21.9. Direito com 21.9, igual o Lua 4, Lua 3, 4, 4. Sede Vila do Fruta 2000, o azul do 795. Tente informe estabilizado. Vamos lá. Whisky no solo aos 29, autorizado backtrack e táxi para Bata. Autorizado backtrack e táxi para Bata, para Red Alpha. Avisa BLS, azul 2795. Avisa 2795, chame torre, frequência 118, decimal 95. 118.95, azul 2795, boa noite, até mais. Oi. Senhor 6310, desça para 2000 pés, ajuste chama 097, autorizado final ILS, informe estabilizado. 2017, Palmaral, metro de chão. Salvador, boa noite, azul 275, estabilizado no LF. E o 2795, pouso autorizado na, no 0, vento 170 graus, 04 nós. Autorizado o pouso na 10, azul 275. 2795, Tony. Professor, o senhor está necessitando de algum atendimento médico para algum passageiro? Ah, afirmativo. Eficiente, a gente está informando agora a administração do aeroporto aqui. É, a gente já tinha comunicado com a Azul, tá aqui. Ah, ok, é por isso que a administração do aeroporto questionou a gente aqui. Ah, tá aqui, obrigado. É. November Echo Whisky, frequência livre. Estabilizada, avistando, minha 310. Minha 310, chame torre, frequência 198, decimal 95. 395, Hotel Salvador, boa noite, Xanaia 6310, final do hotel. Xanaia 6310, boa noite, autorizado o pouso na 10, vem até 170 graus, 04 nós. Outra 10, o Bento 310. Só 3197, mantém o ponto de espera. Você está utilizando, né, Matheus 0? Matheus 0, 3197. Só os 4-1, liga à direita, chama 1-2-1, vê se vai armar o pessoal. Só 3-1-9-7, eu tenho dado decorado, estou no 0, vento 1-6-0, grau 5-9. 197, decola os 43, controle 1 no 19, decima 8. 198, boa noite. Salvador, boa noite, está 3197, São Uno. São 3197, contra a radar decolagem, tudo para nível de 340, cadê São Uno? 340, São Uno, está 3197. Sambo está presente, está 3197? São 3197, após 2.10, autorizada para o Sambo. 2.10,9298 acione identificação, autorizada a chegar por meio de 1, deixa via para o nível de voo 050, o ajuste no 097. Deixa via para o 050, nível 1097. 4298, autorizado voar ITAP. Está presente voando ITAP, é 24298. Rico 974, aciona identificação, autorizada a chegada Bonf, deixa via para 4.000 pés, ajuste na 017. Chegada Bonf, 4.000 pés, 940, tá 3.197. 3.197, aguarde para processo. Vale. Chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. Recife 2.835, alterna 238, boa noite. 4298, autorizado final do procedimento LS X-Ray, pista 10, desça para 2000 pés, o ajuste permanece no 097, reporte está estabilizado. Para 2000, no 097, reporte estabilizado, azul 4298. Rio 5974, redução de velocidade, 2309. 230, reduzindo, Rio 5974. Rio 5974, redução de velocidade para 3009. Eu não vi um 2000, 5974. Salvador, com 096, uma boa noite. 1096, autorizado aliás do CLAP, 10, vento 160 graus, 59. Autorizado a linha de decolada 10, com 096. Estabilizando o curso do localizador, azul 4298. Azul 4298, completando o procedimento, chama a torre na frequência 198.95. 895, obrigado, até daqui a pouco. 5974, reduz a velocidade para 1809. Desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento, LSX-8, 0, reposte quando estabilizado. 1809, 5974, reportará. 5974, o tráfego que procede encontra-se a 7 milhas com um grau de speed de 1809 em redução, o Embraer 190. 75974. Doutor Salvador, boa, tá? 3305, tem informação, bravo. 3305, acione identificação, autorizou a chegada BOMED 1, deixa via para nível 050, ajuste no 017. BOMED 1, deixa eu falar 050, 3305. Autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 5 nós. Livre pouso, pista no 0, azul 4298. 1096, decola 02, chama o controle, frequência 19.8. 19.8, que é boa noite. O controle Salvador, boa noite. Esse é 096 da Gol. Gol 1096, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 370, sai da mela. É o ciente, 370. E o 5974, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198.95. 3895, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite. Rio 5974, final de 10 milhas. 4 continua, aproximação, aguarda autorização de pouso. Vagar. Azul 4298, solo 05, táxi direita, chamando 21, deixa eu falar no chão. 219, à direita, azul 4298. 5974, autorizado pouso, pistola 0, Ventura 70, grau 59. Pouso, Rio 5974. Sola 07, livre direita, chão 121, piscina 9, chão. 1219, eu vi 096, chame o centro Recife na frequência 125.45, alternando 126.85. 12545, tenha boa noite. Boa noite. 3305, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento, ele recebe seu pista no zero, reporte quanto estabilizado, o ajuste permanece na 097. Para 9-0. 973 autorizado, aliás, decolado, estamos 0, vento 1, 7, 0 graus, meio vigilante. Aliás, decolado, 1-0, para 973. Boa noite, Azul 272, para a série, seu escuta. Azul 272, aciona identificação, voe ITAP para interceptar a chegada do MED 1, reporte quando no ponto de descida. ITAP, da presente, vai chamar no ponto de descida 272. Salvador, gol 1973. Bono 973, contato radar na decolagem, suba para 1883-60, saiu São Bono. Gente, São Bono 973. Coisa 1, número 968. Olá, 73, decola 1 no 5, chama o controle, frequência 1 no 9 no 8. possibilidade do 1973 voar Tóquilo da presente? 1973, aguarde autorização do centro existe, inicialmente vou Leda. Redão, 973, obrigado. São 3305, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198.95. 198.95. 3305, estabilizado LS X-Ray. 3305 autorizado, pouso, pistão zero, vento 170 graus, meia dúzia mais. Autorizado, pouso, Salvador, Azul 272 e DEG, descida. Azul 282, desça para o nível de voo 050, ajuste no 097. 050 no 097, certo. O cliente mantém o pós pé. Então eu sigo autorizado, né, Matheus? Ali, Matheus, tá 38. 5, solo aos 21, chamou 21, Marcelo. 21, Marcelo. Bom. 3805, autorizado de Braco, estou no 0, vento 170059. Vira de Bono 973, chame centro resistir na frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. Centro Recife 2835, secundária 1238, 973, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 4235. De 4235, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajustando 017. Desce via, chegada Bonf, 060, o ajuste 1097, azul 4235. Controle da 3295. 3895, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, via chegada São Bruno. São Bruno 340, pode voar na brasileira? 1815 até os 2000 pés, autorizado de Arleda. 2000 pés, Leda, tá pegando. Olimpo 08, aciona identificação. Autorizado voar e TAP, desça para o nível de voo 070, ajuste 1017. Tirar 6313, aciona identificação, via chegada a Banff, desça para o nível de voo 080, ajuste na 017. Salve 2782, autorizado o final do procedimento, ele é sexo e pistola 0, desça para 2000 pés, reporte constabilizado, o ajuste permanece na 017. 2000, autorizado o final do procedimento, chamará estabilizado, 2782. Controle da 3815, aderia para o de Mótima. 3815, aguarde a autorização do centro Recife. Faz. Azul 4235, deixa para 4000 pés, ajuste na 017. 4000 no 097, azul 4235.